exposição dessa noite, a parábola dos talentos, é uma das histórias que a gente mais ouve, né? Nós que somos cristãos, por muitas e muitas vezes já ouvimos esta parábola dos talentos, né? Então, assim, em princípio, eu acredito que para os irmãos não será nenhuma novidade abordarmos esse assunto. Contudo, sempre que alguém vem nos falar sobre um dos assuntos do Evangelho, sempre a gente pode acrescentar alguma coisinha, alguma diferença, alguma novidade que ainda não tínhamos ouvido, né? No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, numa ocasião, Jesus foi questionado pelos apóstolos, né? Por que que ele falava à multidão através de parábolas, através de história? Parábolas são histórias que Jesus criava para falar à multidão. E Jesus respondeu a eles: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado isso. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. O povo naquela época, lá entre os hebreus e por o mundo em geral, eram pessoas muito simples, eram pessoas de pouca cultura, pouquíssimas pessoas sabiam ler ou escrever. Então, se Jesus falasse assim numa linguagem um pouquinho coisa mais elevada, ficava difícil deles entenderem, né? Já junto aos discípulos, no dia a dia, como eles conviviam, né? Se ele falasse um pouquinho diferente, um pouquinho qualquer coisa diferente que eles não entendessem, eles estavam junto de Jesus, podia explicar ali para aquele grupo pequeno. Mas para a grande multidão ficava difícil. Então Jesus, para facilitar, falava através de parábolas. Ora, o que é uma parábola? Parábola, como eu falei, é uma história que Jesus criava, tá? Dentro dessa história, ele transmitia conhecimentos absolutamente necessários para que o povo conhecesse. E quando a gente diz o povo, é o povo daquela época e nós, que hoje também estamos recebendo esses conhecimentos através dos evangelhos. Então, nas parábolas, Jesus colocava lições, aprendizados, né, noções de moral que eram absolutamente necessárias que se conhecesse. Quando Jesus criava as parábolas para o povo, ele usava os costumes da época, as coisas locais, os fatos aos quais eles estavam acostumados no seu dia a dia. Então a parábola ficava numa linguagem que eles entendiam, com relação a fatos que eles compreendiam, e de maneira assim, embutido naquilo tudo, um aprendizado que ficava mais fácil para eles entenderem. Essa parábola dos talentos, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Mas os irmãos também poderão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16. Até acho interessante que se leia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque além do texto de Mateus, os irmãos poderão ver também as explicações à luz da doutrina espírita sobre esta parábola. Para quem não sabe ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo não se trata de uma Bíblia dos Espíritas, como alguns dizem, mas um livro onde tem alguns textos dos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrados e explicados à luz da doutrina espírita, mostrando a perfeita coerência que tem entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Essa parábola conta mais ou menos assim. Havia um senhor muito rico, né, dono de uma grande fortuna, que necessitou ausentar-se de seu lugar, de sua pátria, por um tempo. Então ele chamou três servos seus, e confiou a eles uma quantidade em dinheiro, que são os talentos. Talentos era uma certa quantidade de dinheiro da época, tá? Chamou a um e deu 5 talentos. Para que os irmãos tenham uma ideia, um talento correspondia mais ou menos, que as moedas naquela época não eram muito precisas em peso, né? Mais ou menos a 36 a 37 quilos em ouro. Então, vocês imaginam que não era pouca coisa um talento. Chamou o primeiro, deu 5 talentos a ele, né? Chamou um segundo servo, deu a ele 2 talentos e chamou um terceiro e deu 1 talento. Note que ele deu a cada servo a quantidade de acordo com a capacidade que cada um tinha para administrar aqueles valores. E ele então saiu, ausentou-se por um tempo. Ao retornar, ele chamou os servos para a prestação de contas. Veio aquele primeiro que havia recebido 5 talentos e disse: Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu trabalhei, eu apliquei e aqui tem mais 5 talentos. Aqui estão os teus 10 talentos. O senhor ficou muito feliz. Servo bom e fiel, disse ele. Porque fostes fiel no pouco, eu te darei a gerência de outras coisas maiores ainda. Entra no gozo do teu senhor. É como se ele convidasse aquele servo a ser sócio na vida dele, né? Depois veio o segundo que havia recebido 2 talentos. A mesma coisa. Ele disse: Senhor, tu me destes 2 talentos. Eu trabalhei, eu apliquei esses 2 talentos e consegui ganhar mais 2 talentos. Eis aqui os teus 4 talentos. E da mesma forma, o senhor ficou muito feliz, né, com aquele servo. E disse a mesma coisa: Servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, te darei a gerência de coisas maiores ainda. Entra no gozo do teu senhor. Por fim, vem aquele servo que havia ganho 1 talento e disse ao senhor: Senhor, eu sei que é severo, eu sei que colhes aonde não plantastes. E fiquei com medo de ti. E fui e enterrei o teu talento. E o senhor ficou muito chateado com aquele servo. Servo mau e preguiçoso, disse ele. Sabias que sou severo. Sabias que colho onde não planto. Por que não pegaste então meu talento, não entregaste aos banqueiros? E quando eu voltasse, eu receberia esse talento com juros. E o expulsou da casa. Essa parábola, logicamente, contém uma lição. E dá para a gente trazer para o nosso dia a dia, para hoje, né, e fazermos assim uma ligação entre aquela história e nós hoje. Naquela história, o Senhor é Deus. Os servidores, hoje, aqueles que receberam os talentos, somos nós. E os talentos? Os talentos são todas as graças materiais e espirituais, enfim, tudo que recebemos de Deus. Então, Deus, o Senhor, nós, seus servos, recebemos os talentos. Tudo. Enfim, tudo que nós recebemos para a nossa existência, materialmente falando ou espiritualmente falando, são talentos que Deus nos deu. Como na parábola, também na vida, nós recebemos de Deus aquilo que é necessário de acordo com as nossas capacidades e as nossas necessidades. Deus não dá a nós nada que nós não possamos administrar bem. Nada. Tudo que recebemos de Deus, recebemos de acordo com as nossas necessidades e nas nossas capacidades para administrar. Inclusive as provas, porque nós sabemos que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que a gente pode suportar, não é verdade? Assim sendo, nós recebemos talentos de diversas ordens. Alguns recebem os talentos financeiros. Alguns nascem em berço esplêndido, ou até ou por questões do seu trabalho, das suas conquistas, conseguem juntar algum dinheiro. Há pessoas que pensam que ter o talento financeiro, o talento do dinheiro, é muito bom, que é só felicidade, né? Que não tem problema nenhum. Mas é um grande perigo, é uma provação muito grande para nós recebermos esses talentos financeiros. Por quê? Porque quando a gente tem alguma dificuldade nessa área, ou em outras áreas também, né, como saúde, enfim, uma série de dificuldades da nossa existência, o que, que a gente costuma fazer, pelo menos boa parte? Buscar a Deus, rogar a Deus, buscar a Jesus, rogar a Jesus, a espiritualidade superior, buscar um amparo, uma ajuda, enfim, uma luz para nós sairmos da dificuldade, não é verdade? Já quem tem muito talento financeiro, corre o risco, não todos, de, entendo, não se preocupar, não tem nada para pedir, tem tudo que quer, se sente bem e seguro, e às vezes esquece de agradecer a Deus por aquilo que ele recebeu. E, consequentemente, muitas vezes acaba por se afastar de Deus. Há aqueles que buscam a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, só nos momentos de dificuldade. Quando tem, se afasta, né? Então, não sempre ter o talento financeiro, né, é muito fácil, não. Pode ser uma prova bastante difícil. Os talentos que a gente recebe são os talentos profissionais, no nosso dia a dia, né? As pessoas têm habilidade dentro de um campo ou outro, né? Um que é um bom engenheiro, um bom médico, uma boa costureira, um bom padeiro, enfim. São talentos profissionais que a gente recebe também. Há os que recebem os talentos artísticos, né? Pessoas que pintam muito bem, pessoas que esculpem, são talentos artísticos. Aqueles que recebem o talento das letras, os talentos acadêmicos, que tiram uma faculdade, tudo isso são talentos que hoje Deus nos dá. Há aqueles que recebem os talentos esportivos, né, que se tornam grandes atletas no vôlei, no futebol, no atletismo, enfim, são talentos esportivos. E às vezes, quando até consegue um sucesso nessa área, vem junto o talento financeiro também, né? Um talento importante que nós recebemos é o tempo. A gente nunca para muito para pensar que a gente tem tempo, né? O tempo também é um talento. Um talento com o qual nós podemos fazer muita coisa, né? Nós podemos utilizar diversas maneiras, né? E devemos utilizar, é claro, com responsabilidade também. Alguns recebem o talento, por exemplo, da mediunidade. Todos nós somos médiuns, vocês sabem disso, numa escala de 1 ao infinito, todos nós somos médiuns. Mas geralmente a gente considera médium aquela pessoa que tem a capacidade de fazer um intercâmbio, de ser médium entre o mundo espiritual e o mundo físico, aquela pessoa que tem uma mediunidade produtiva, né, que possa fazer alguma coisa. Como nosso irmão Chico Xavier, que através da psicografia, né, nos trouxe mais de 400 livros por obra dos Espíritos que ditavam a ele esses livros. É um talento que Deus deu a Chico Xavier. Outro que recebeu o talento da mediunidade e da oratória é esse irmão Divaldo Pereira Franco, que vai estar agora dia 20 de abril aqui, né? Não percam, eu já tive a oportunidade de assisti-lo várias vezes, acredito que muitos irmãos aqui já assistiram, porque seguidamente ele vem na nossa região, né? Eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele por duas vezes. É empolgante, é maravilhoso, deixa a gente sair de lá assim, muito bem. Então não percam Divaldo Pereira Franco aqui pertinho de vocês, é imperdível. Se Deus quiser, a gente vai vir de Bento Gonçalves para assistir também, tá? Mediunidade e o dom da oratória. Quisera eu poder falar para vocês como o Divaldo fala, né, gente? Vocês estariam bem mais felizes, tá? Não percam. São talentos que a gente recebe. Um talentão grande que a gente recebe é a família. A família onde a gente está. Às vezes a gente reclama da nossa família por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele irmão, daquele primo, daquele cunhado, enfim, a gente reclama. Mas ninguém está na família errada. A gente veio na família que tem que vir. A gente veio por várias razões que agora não cabe aqui a gente estar explanando. A gente veio para reharmonizar com irmãos que em outras encarnações não a gente tinha problema, a gente veio para ressarcir prejuízo que a gente causou a um ou a outro, ou veio para receber o ressarcimento, a gente veio para ajudar ou para ser ajudado, enfim, tem uma relação imensa de razões pelas quais a gente está na família que deve estar. Então ninguém está na família errada. E se alguma coisa está ali que não nos agrade, vamos procurar resolver aquele problema, porque esse é o objetivo da gente estar ali, se harmonizar com aqueles irmãos, desenvolver mais ainda carinho, amor, uma série de outras coisas, tá? Mas o talento maior que nós recebemos é a vida, né? Sem a vida não estaríamos aqui agora, nesse momento, sem a vida não estaríamos nesse mundo, passando pelas provas, pelas expiações, pelos aprendizados e por tudo que cumpre nós passarmos para o nosso crescimento e engrandecimento espiritual. Muitas pessoas se queixam nessa dessas coisas todas que a gente recebe de Deus, e muitas pessoas se queixam assim, ah, mas Deus não me deu isso, ah, mas Deus não me deu aquilo, por que, que eu nasci tão pobre, ou por que, que eu nasci assim, ou por que, que eu nasci assado, né? Nós temos que lembrar que a gente não tem uma existência só. A gente já teve outras existências, estamos tendo essa e teremos outras existências no futuro. Deus não comete nenhuma injustiça conosco. Todos nós teremos as mesmas oportunidades de Deus. Deus dá a todos nós as mesmas oportunidades. Só que como as nossas existências são múltiplas, não dá todas as oportunidades numa mesma vida. Daí porque a gente, né, é diferente um dos outros, a gente não está todos na mesma situação. Também tem aquela questão do merecimento, que você sabe, né? Da lei de ação e reação, né? Cada um tem aquilo que plantou, cada um colhe aquilo que plantou, se não nessa existência, numa existência passada. De maneira que agora, nessa existência, nós temos que passar por algumas coisas pelas quais nós mesmos fomos os responsáveis. Deus não está ali empurrando, não está sorteando para um a felicidade, para outro a dificuldade, para um nascer no Brasil, para outro nascer na Nigéria. Né? As oportunidades são as mesmas, só que não são na mesma existência. Dos talentos recebidos, nós temos que usar para nós uma parte e para os irmãos nossos próximos uma parte disso aí. Deus nos deu para nós agirmos egoisticamente. Seja os talentos financeiros, materiais, seja os talentos espirituais, que nós recebemos de Deus é para nosso uso, mas também uma parte para uso em benefício do nosso próximo. A única coisa que a gente não vai transferir, nenhuma partezinha para o nosso próximo, são as provas e expiações. Essas cabe a nós, né, assumir por completo a posse das mesmas. Essa a gente não consegue transferir. Mas, no mais, tudo que Deus nos dá é para que a gente possa usar um pouquinho. Aliás, devemos usar, porque somos cristãos. Então, devemos pensar em nós e no próximo, em ajudar ao próximo como gostaríamos que fôssemos ajudados, em dar ao próximo aquilo que gostaríamos para nós também, dentro desse princípio cristão, que é o que norteia, né, toda a nossa vida de cristãos. O que acontecerá com aqueles que não fizerem uso dos talentos para ajudar os outros, não passarem aos outros parte desses talentos? Isso acontece. A pessoa que ganha muito dinheiro, mas quer o dinheiro só para si, egoisticamente, não pensa em ajudar nem um pouquinho os outros. Aquele que recebe o dom, o talento do conhecimento espiritual, da oratória, do conhecimento cristão, enfim, e que usa erroneamente esses conhecimentos para explorar o próximo, para cobrar do próximo por coisas que deveria estar dando gratuitamente, usando gratuitamente, esclarecendo, consolando gratuitamente. Na área esportiva, aqueles que muitos recebem o talento do esporte para servir de modelo, de exemplo para a juventude e enganam seus adversários, os árbitros, a torcida, usando de meios escusos, doping, etc., para vencer. Estão usando mal os talentos que receberam. Não estão correspondendo ao que se espera deles. Todas essas pessoas responderão pelo mau uso desse talento. Essas são aquelas pessoas que receberam o talento e enterraram o talento. Não fizeram o talento progredir, não fizeram o talento multiplicar, como aqueles que foram e trabalharam com o que receberam. E esses serão muito cobrados, e não sou eu que diz. Isso está no Evangelho, por exemplo, de Lucas, lá no capítulo 12. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, tudo que nós recebemos será cobrado, gente. O que fizesse com o talento espiritual que recebesse? Conhecesses o Cristo, conhecesses o Evangelho, que uso tu fizesse disso para a tua vida, para o próximo? Você recebeu talentos financeiros suficientes para ti, para a tua família, e não sobrou nem um pouquinho para ajudar o próximo? Você recebeu talentos esportivos, não te dedicasse, por o contrário, relaxasse, fizesse mau uso, enganou. Era para te ser um exemplo para os jovens que seguiriam teus passos, viriam que é possível vencer pelo esporte, o que, que fizesse disso que, nós te, que eu te dei? Então, todos os talentos que recebemos, tudo que recebemos, e quem mais recebeu, obviamente, vai ter que prestar conta de muito mais coisas. Isso Jesus nos deixou bem claro lá em Lucas, né? Às vezes nós não usamos algumas coisas nossas com uma desculpa muito esfarrapada. Tipo assim, ah, por que, que eu vou fazer isso? Ou por que, que eu vou dar aquilo? Se pessoas que têm muito mais que eu não dão, não fazem. Engano nosso. Primeiro, a gente não sabe como é que as outras pessoas são. E o que elas são, se elas fazem, o que elas não fazem, com aqueles talentos que elas receberam, é um problema delas. Nós temos que nos preocupar com os talentos que nós recebemos de Deus, com o uso que faremos deles. E às vezes é uma falta de informação da gente. Você sabe que, por exemplo, quando agora no domingo passado, nosso campeão Ayrton Senna estaria de aniversário, né? E a gente só ficou sabendo das coisas que ele fazia, da caridade que ele fazia, dos equipamentos para hospitais e outra coisa que ele doou, depois do desencarne dele. É aí que a gente ficou sabendo. Ele agia, ele era evangélico, você sabe, dentro daquele princípio de Jesus ensinou que não veja a tua mão esquerda o que tu das com a direita. E todo mundo achava que o Senna era ganhar uma grana, mas não fazia uso desse talento financeiro, mas fazia. O Bill Gates, que é o dono da Microsoft, empresa criadora do sistema Windows, todos os computadores praticamente no Brasil, seja com programas piratas ou os originais, né, funcionam com o sistema Windows. Né? É o homem mais rico do mundo. E é o homem que mais doou do mundo também. É o cara que mais doa. Ele criou uma empresa junto com outro senhor de uma certa idade, o Warren Buffett, na qual se associam pessoas dispostas a doarem pelo menos metade das suas fortunas. Só para bilionários. Milionários já não. É pouco. Tem que ser bilionário. Sabe o que é ter $1 bilhão, gente? Vocês, alguns podem pensar que é uma loucura, né? Primeira vez que eu vi essa reportagem na Veja, já tinha 34 bilionários dispostos a doar pelo menos metade das suas fortunas. Ora, quem tem 50 bilhões, eu tenho um, vive da mesma maneira, não tem como gastar. Por que, que não doar? Por que não entrar nesse grupo? A última vez que eu li já eram 55 e está crescendo o grupo. Inclusive, parece o rapaz que é o dono do Facebook, né? Então, vocês vejam, às vezes nós somos, desconhecemos o uso do talento financeiro que muita gente faz e a gente fica assim, ah, por que, que eu vou ajudar? Por que, que eu vou assim? Eu tenho tão pouco, o outro tem muito e não dão. Engano nosso. Além do que a gente não tem que se preocupar com o que os outros fazem. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós. Vamos nos preocupar com o que a gente tem que fazer. Muitas vezes nós reclamamos das coisas, né, que recebemos. Ah, porque eu não recebo isso, ah, porque eu não tenho aquilo. Madre Teresa de Calcutá recomendava que quando a gente estivesse muito indignado assim, né, com algumas coisas que a gente recebeu, pouco ou não recebeu nada, que a gente desse uma olhadinha ao lado, né, ao lado, e visse em outra direção os fardos que alguns irmãozinhos estão carregando. Certamente, olhando os fardos que alguns irmãos carregam, nós nos convenceríamos que Deus foi generoso com a gente. E é só vocês olharem os noticiários, olharem para a África, para a Índia, para alguns lugares aí, algumas coisas, né? Olha a vida que algumas pessoas, que alguns irmãozinhos passam em alguns lugares, e por mais que a gente ache que a nossa não está boa, a gente está muito bem, Deus foi bem generoso. Claro que nós estamos todos incluídos na lei de progresso. Não é pecado, Não é coisa que seja castigável nós almejarmos o progresso, porque o progresso é uma das leis morais, está lá na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e é lógico que nós todos almejemos progredir, sem, claro, esquecer dos nossos irmãos. Chico Xavier escreveu uma espécie de poema, né, onde justamente ele nos alerta para essas questões, que às vezes a gente quer demais, né? Você tem uma coisa que já é bom, já é suficiente, mas tu pensa em mais, quando muitas vezes as pessoas não têm nem perto daquilo que você tem. Nesse poema, Chico diz: uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros poder andar. Uns queriam o supérfluo e uns queriam apenas o necessário. Então, às vezes, a gente exagera um pouquinho nas nossas queixas. Claro, como eu falei, não é erro nosso querer progredir. Mas também não dá para a gente chorar demais, né? Às vezes, fazendo uma análise, nós vamos ver que Deus foi bem generoso conosco, nos deu bons talentos. Não existe um só ser que não tenha sido aquinhoado com algum talento, com alguma coisa por Deus. Se vocês pegarem um irmãozinho desses, às vezes, na rua, mendigando, e conversar um pouquinho com eles, vocês vão ver que mesmo essas pessoas, algumas coisas receberam de Deus. Muitas vezes até receberam bastante. Receberam uma família, receberam alguma educação, receberam trabalho e aplicaram mal. Enterraram esses talentos, às vezes na bebida, às vezes nas drogas, às vezes nas duas coisas e por aí vai. Então, todos nós recebemos alguma coisa de Deus. Por isso, quando alguém nos procurar, é porque nós temos. Quando alguém vier buscar o nosso auxílio, é porque nós temos. Ah, mas pode ser que eu não tenha. Pode ser. Mas, em geral, tem. É só olhar bem que tem. Porque Deus não manda nenhum filho sedento buscar água em fonte seca. Então, quando alguém vem nos procurar, observe bem se nós não temos condições de ajudar, né? Quando alguém nos vem procurar com frio, provavelmente nós temos o cobertor. E nós temos, né? Quantas vezes tem aquele mondaréu de cobertor lá em casa que a gente está guardando para um dia que vier 50 familiares dormir lá em casa. Aí tem 50 cobertores, um para cada um, né? É claro que eles nunca vêm. Quando alguém nos procura com alegria, com sorriso, é porque acha que nós vamos recebê-lo com alegria, com sorriso. Então, sejamos alegres. Às vezes até a gente está com uma certa dificuldade, né, na vida, mas mesmo assim, se a pessoa nos procura com alegria, vamos tentar vencer aquele momento difícil nosso e recebê-lo com um sorriso, com alegria também. Ah, algumas pessoas dizem, mas eu não sorrio com muita facilidade porque eu sou uma pessoa séria. Carranca, cara azeda não é sinal de seriedade. Se assim fosse, aqueles senhores que a gente vê no Jornal Nacional dando entrevista, sisudos, né? Um cara muito carrancuda, muito sério, não estariam fazendo as coisas que estão fazendo. Então, ter uma carranca, uma cara azeda, não é sinal de seriedade. Vamos procurar receber com alegria os nossos irmãos. Se alguém nos procura com lágrimas, é porque vê em nós uma maneira de confortá-los, né? Se alguém nos procura com dor, é porque sente que a gente pode aliviar a dor. Mesmo que eu não seja médico, não seja dentista, não seja enfermeira, eu tenho como ampará-lo, encaminhar, enfim, tem maneiras da gente fazer isso. Se alguém nos procura querendo falar, é porque sente que nós temos capacidade de ouvir. E nós temos aquela velha tendência de cortar as pessoas, não deixar as pessoas falarem. Ouçam, ouçam. Como diz aquele ditado, a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, né? Deixa a pessoa falar. Depois, se ela te pedir ajuda, te pedir um conselho, alguma coisa, se tiver em condições de ajudar, de aconselhar, faça isso. Mas vamos ouvir as pessoas. Se alguém nos procura com fome, é porque nós temos alimento. Se quando uma pessoa nos procura desanimada, é porque sente que a gente pode dar algum estímulo para a pessoa, né? As pessoas, às vezes, nos procuram com ideias mirabolantes, cheias de fantasias, é porque ela sente que a gente pode dar uma orientação, trazê-las para uma realidade, né? Isso não significa acabar com sonhos. A gente não deve acabar com os sonhos das pessoas. Mas se a pessoa vem com alguma coisa acima das possibilidades, uma coisa irreal de ser realizada, vamos aconselhá-las a seguir passo a passo, a subir um degrau por vez, para que ela não se dê mal, para que não desista de um sonho que pode ser conquistado pouco a pouco. Então, a gente pode fazer isso. Se alguém nos procura com desespero, é porque sente em nós uma serenidade, né? Quem faz atendimento fraterno nas casas espíritas sabe disso. Às vezes, muitas pessoas procuram em situações muito difíceis, desesperadas mesmo. Tá, vamos procurar ajudá-las sem nos desesperarmos juntos, né? Porque quando a gente se desespera, a gente perde a condição de ajudar. Se alguém nos procura confiando em nós, é porque sabe que nós transmitimos segurança. Então, procuremos nunca decepcionar as pessoas que confiam em nós, principalmente nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos. Tá? Ninguém chega até nós por acaso e nós também não vamos procurar ninguém por acaso. Você sabe que o acaso não existe. Para tudo existe um propósito nas leis de Deus. Tá? Nada acontece por acaso. Então, vamos corresponder quando nos procurarem, né? Vamos cuidar para ver se a gente pode ajudar aquele irmão para não decepcioná-lo. Nós temos responsabilidade com aqueles que nos procuram. Nós temos responsabilidade com os talentos que a gente recebeu e usá-los para nós e multiplicar esses talentos ajudando o próximo. Então, vamos cuidar disso. Então, vamos, na medida do possível, usar esse talento e fazer o que tiver ao nosso alcance. Porque tem aquela coisa, a gente não pode dar o que não tem. Eu não posso amar ao próximo se eu não me amo. Não posso ajudar financeiramente se eu não tenho dinheiro. E também não posso perdoar se eu não aprendi a perdoar a mim mesmo. Então, vamos sempre dar ao outro, cuidar de ver se a gente pode dar. Porque muitas vezes, aquele que nos procura, para ele, talvez a gente seja a maior esperança de resolver algum problema. Mais que isso, talvez para ele, a gente seja a única esperança de resolver. Então vamos olhar bem os talentinhos que a gente tem, vamos cuidar bem deles e vamos usá-los de maneira a multiplicá-los, vamos usá-los para nós e um pouquinho também para o nosso próximo, para aquele irmão que está na nossa caminhada.